tu chegou em bem. Tio sonha, pivetinha, viu? Volta o cu pra mim, vai. E é como? Hoje tem festa, viu, bem? Hoje tem balada, eu vou me divertir. Garçom, pode descer, que hoje é isso aí. Hoje tem balada, eu vou me divertir. Garçom, pode descer, que hoje é isso aí. Hoje tem balada, eu vou me divertir. Garçom, pode descer, que hoje é isso aí. Hoje tem balada, eu vou me divertir. Garçom, pode descer, que hoje é isso aí. Ô, bota o cu pra mim, ô, bota o cu pra mim. Ô, bota o cu pra mim, ô, bota o cu pra mim. Ô, bota o cu pra mim, ô, bota o cu pra mim. Ô, bota o cu pra mim, hoje eu vou me divertir. É isso aí, bota o cu pra mim. Bota o cu pra mim, oh, bota o cu pra mim. Hoje eu vou me divertir, rapaz, olha que delícia. Hoje tem balada, eu tô afim de cortar mais duas, não? Vem comigo, bem, vem. O prostituto chegou, hein? Tiozão e a pivetinha assim, ó. Hoje tem balada, eu vou me divertir. Garçom, pode descer, que hoje é isso aí. Hoje tem balada, eu vou me divertir. Garçom, pode descer, que hoje é isso aí. Hoje tem balada, eu vou me divertir. Garçom, pode descer, que hoje é isso aí. Hoje tem balada, eu vou me divertir. Garçom, pode descer, que hoje é isso aí. Ô, bota o cu pra mim, ô, bota o cu pra mim. Ô, bota o cu pra mim, bota o cu pra mim. Hoje eu vou me divertir. Ô, bota o cu pra mim. Ô, bota o cu pra mim. Ô, bota o cu pra mim. Que hoje é isso aí. Bota o cu pra mim. Bota o cu pra mim. Ô, bota o cu pra mim. Hoje eu vou me divertir. Ô, bota o cu pra mim.